pois ele os ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntaram uns aos outros: "Que é isso? O ensinamento novo e com autoridade lhe dá ordem até nos espíritos impuros? E eles lhe obedecem?" E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A autoridade com que Jesus falava e realizava milagres chamava a atenção. Se percebe que o que diferenciava Jesus dos demais era: ele fala e age com autoridade. Na época de Jesus havia muitos outros mestres, mas a sua originalidade consistia na autoridade. Que autoridade é essa, padre? Que o que ele falava, ele primeiro demonstrava nas ações. O segredo de tudo era isso: o equilíbrio do falar e o agir. E isso as pessoas perceberam. Jesus ensinava com autoridade, uma doutrina nova. Senhor, pedimos, como fruto desta leitura que nos foi proclamada, a força divina, para que possamos, como Jesus, revelar a bondade do Pai em favor da humanidade. E Senhor, faça-nos reconhecer em Jesus a autoridade que lhe é própria, a autoridade de Deus. Hoje é terça-feira e somos chamados a rezar pelos doentes. E eu queria que cada um primeiro colocasse a sua enfermidade e dissesse: "Aqui estou, Senhor, enfermo e necessitado." E colocasse os seus enfermos, os doentes, em oração. Intercessores, me ajudem a rezar. Senhor, aqui estou, outra vez prostrado aos teus pés. Pelas nossas enfermidades e dos outros, toda a minha vida, o que tenho e o que sou. Entrega, vai. Coloco em tuas mãos, porque não há lugar melhor para mim. E de fato não há lugar melhor. Senhor, aqui estou. Coloca a sua vida na presença do Senhor, prostrado aos teus pés. E é confiante nessa misericórdia que nós acabamos de rezar o terço da misericórdia, que nós vamos pegar a roupa de um enfermo, aquele remédio que você toma todo dia e você sente que não está dando efeito, a foto daquela pessoa que você faz tanto tempo que está de joelho dobrado pedindo para uma libertação. Coloquemo-nos em prece. Coloquemo-nos em oração. Abençoa-nos, Senhor. Nós estamos aqui, prostrados aos teus pés, nessa hora da misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, com o rádio ligado. Isso já é uma prova de fé. Abençoai-nos, Senhor. Santificai-nos, Senhor. Principalmente os doentes que estão nas UTIs, desenganados,